alvo agora é você. Preste atenção no recado, já que pagou pra ver. Você tá ligado que meu alvo agora é você. E atrasou nosso lado, mas valeu, pode crer. Você tá ligado que meu alvo agora é você. Preste atenção no recado, já que pagou pra ver. Promessas não cumprido, sonho quase desabou. Pode crer, foi um terror, mas tive fé no Criador. Foi difícil suportar, só quem passou pode falar. Resgatar a autoestima e se manter no lugar. Pra derrubar, pra enganar, por uma ameaça embaçada. Quem nos conhece é que, tá ligado? Gravadora deixa falha, show que termina em bala. Correria maior tumulto, nossa cota ninguém paga. Ser tirado na quebrada é foda, se liga aí. Mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu vou dizer, demorou, mas aí fazer o quê? Atrasar o nosso lado é o que eu falo pra você. Vamos seguindo a batalha, não somos fã de canalha. Aqui também tem atitude, eu tô em ponto de bala. Sem tremer, sem vacilar, cê tá na mira, vou apertar. É nós na fita, então segura. Pra quem só quis atrasar, só vacilaram, não deu. É nós por nós, tô ligado, abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Cansei de ouvir falar, uma pá de groselinha que se pá. Uma ameaça é um grupo que não vira, só que aí falador. Aqui não representa nada, a imagem vale mais do que mil palavras. Só nós aqui, ô Patrícia, então se liga, vai ver. Você não quis escutar, só que tem gente querendo. Agressivo talvez, quem sabe inteligente. Planejando o futuro, vivendo sempre o presente. Infelizmente sabemos, dinheiro é um mal necessário. Pro hip hop que nada, eu sou mais um voluntário. Então se liga, otário, mercenário não vira. Seja humilde também, a nossa pobreza é rica. Dá vontade até de arrastar uma quadrada, meter na cara, ficar enchendo de bala. Mas por favor, louvado seja o meu Senhor, que o coração desse homem seja repleto de amor. Eu vou que vou até o final com meus parceiros ladrão. Atitude e firmeza é suportar a pressão. Foi assim que aprendi, ouvindo um rap da hora. Você também quer curtir? É só pra quem tem amor. Mas eu falei, falei pra você. Pensa que me acertou, mas é você que vai morrer. Mas eu falei, falei pra você. Que atitude de verdade é bota fé que vai vencer. Mas eu falei, falei pra você. Pensa que me acertou, mas é você que vai morrer. Mas eu falei, falei pra você. Que atitude de verdade é bota fé que vai vencer. Me bate uma revolta se o cara fecha a porta. Como eu sou discriminado, pouca gente se importa. Se solta malandro, pesadelo é real. A caminhada é sinistra, mas eu chego no final. Mesmo sendo enganados, seguimos o legado. Ainda vai ter muito pilantra andando do nosso lado. Segura e eu tô ligado, um dia desanimei. Mas não é qualquer safado que vai armar o que eu já sei. Se gostou do meu som, peraí, ô sangue bom, qual será a tua intenção? Valorizo o meu dom, quando estava na pior, até que me enxergou. Só que enganou a mim e também meu produtor. Temos um nome a zelar, não podemos padecer. O movimento tá na veia e faz o sangue ferver. E o que eu posso fazer é botar fé na minha imagem. Nós temos o dom da rima e outros têm da sacanagem. Mas a nossa malandragem, quem conhece tá por dentro. A insistência é nossa cara, não importa quanto tempo. A todo gás só pela paz, correndo atrás do prejuízo. Acreditando no trabalho, atropelando os inimigos. Mas eu falei, falei pra você. Pensa que me acertou, mas é você que vai morrer. Mas eu falei, falei pra você. Que atitude de verdade é bota fé que vai vencer. Mas eu falei, falei pra você. Pensa que me acertou, mas é você que vai morrer. Mas eu falei, falei pra você. Que atitude de verdade é bota fé que vai vencer. Voltamos pra ficar porque a guerra não acabou. Agora é contra-ataque, eu só lamento, morou? Se pá de novo em pé, recomeçando a caminhada. Porque você viu tudo ao mesmo tempo, não viu nada. Indignada, mil por hora num estado febril. Aprendi como se faz pra viver nesse covil. O filme continua, ameaça, volta a cena. Bem mais meticuloso e 100% antissistema. Em batata chama o Lula, liga o Vidal. Me tromba lá na vila, o plano é rap nacional. Vamos ver de qual é, se nós caiu, nós tá em pé. Os quatro louca que tem fé, se ligou como é que é? Nós somos porta-voz da vida suburbana. O rap tá no sangue, o nome é Ameaça Urbana. Aniquilado nunca, derrotado jamais. O objetivo sangue bom é a busca pela paz. Sai da minha reta, vou expor minha revolta. As palavras faz um rombo e causa fratura exposta. O compromisso é ponta firme e não pode parar. Se te incomoda, vagabundo, tamo de novo no ar. Mas eu falei, falei pra você. Pensa que me acertou, mas é você.